nota mil é mais que tudo. Ela quem manda em tudo isso. O teu beijo é tão bom, vem me mela de batom, faz eu perder o juízo. E essa é mais uma do compositor Jefferson Duarte. Chama que é Cabral, o rei da celeste do Brasil. Ela é quem manda, ela é quem merece. Se tiver um coração de aço, ela derrete. Ela é quem domina, se você notar. E quando vê, já é tarde para parar. Ninguém igual a ela, não, não tem igual. Essa menina é sensacional. Ninguém igual a ela, não, não tem igual. Essa menina é sensacional. Ela é número um, é nota mil, é mais que tudo. Ela quem manda em tudo isso. Faz eu perder o juízo. Ela é número um, é nota mil, é mais que tudo. Ela quem manda em tudo isso. O teu beijo é tão bom, vem me melar de batom. Faz eu perder o juízo. E essa eu quero dedicar especial pra minha esposa Luciane Miranda. Ela derrete, ela é quem domina, se você notar. E quando vê, já é tarde para parar. Ninguém igual a ela, não, não tem igual. Essa menina é sensacional. Ninguém igual a ela, não, não tem igual. Essa menina é sensacional. Ela é número um, é nota mil, é mais que tudo. Ela quem manda em tudo isso. É mais que tudo, ela quem manda em tudo isso.